Ponte Bem, grande apartação em Minas Gerais, viu? São João da Ponte, tem meus turismo, Reinaldo, toda a galera da Cavalcada, na nossa querida Bahia. Abraço pra todo mundo. Meu bem, eu queria que você voltasse ao menos pra buscar alguns objetos que na despedida você não levou. O batom usado caído no canto da penteadeira, o vestido velho cheio de poeira, jogado num canto com marcas de amor. Vestido de seu manequim também te deixou ali no cantinho, não tem mais valor se não tem aquela que tanto te usou. Eu também não passo de um dado humano sem minha querida, usado e jogado no canto da vida. Não sei o que faço sem meu grande amor. Aô, JP Produções, lá em eventos. Bora pra cima, só modão. Zeian Muni, o Ferramenta. Querida, nós nos enganamos, os nossos sentimentos nem eu nem você conseguiu cumprir o juramento. Um gesto apressando você com alguém se cansou. E eu pra vingar também fiz um falso casamento. Agora amar em segredo é uma traição. Não deixe seu homem saber da nossa paixão. E quando ele for te abraçar na hora do amor, finja que está feliz. Não deixe ele perceber que ao invés de prazer você sente pavor. E quando no rádio tocar a nossa canção, você foi o caso mais antigo, o amor mais amigo que me apareceu. Se ele estiver por perto e você sente medo, entre pro quarto e chore seu pranto sentido, depois disfarçando abraça o seu marido. Não deixe que seus olhos contem seu segredo. Amor, a vida é desse jeito. Queremos ocultar no peito a nossa paixão proibida. Amor, estamos condenados a amar separado o resto da vida.